www.lojasmoral.com.br. Aí! Eita! Empina essa rapeta! Eita! O solteiro mais desejado de Teresina. Baby de Gita. E olha, ela tá dançando com seu jeito de seduzir. Ela faz sans pra mim, mostrando o talentinho, ela desce. Olha, ela tá dançando com seu jeito de seduzir. Ela faz sans pra mim, mostrando. Novinha, novinha. Você vai sentando, sentando, sentando. Vai. Sentando, sentando, sentando.